Bom dia, gente. Vamos dar início ao UFRA Digital, o podcast da Rádio Web UFRA, a Rádio Web da UFRA, que vai ser lançada durante os eventos do primeiro colóquio de Engenharia para Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, evento que vai estar acontecendo amanhã, dia 17 e dia 18, sexta-feira, de dezembro de 2009, no anfiteatro do Prédio Central. E vai ser uma realização da Universidade Federal Rural da Amazônia, do Instituto Cyberespacial e do Instituto Socioambiental de Recursos Hídricos, o ISAR. O tema central vai ser o papel da universidade na sustentabilidade. Vamos ter várias palestras com convidados de fora da instituição, além de apresentação de trabalhos que foram submetidos ao colóquio. O podcast UFRA Digital é uma realização do Laboratório de Mídia do Instituto Cyberespacial. Vamos continuar o nosso programa com o homenageado da semana, que é o nosso professor Rubens Lima, né? O professor Rubens Lima se formou em 1944 pela Escola de Agronomia do Ceará. Foi o primeiro aluno da sua turma. Já em 1945, já estava em terras paraenses, trabalhando no Instituto Agronômico do Norte, que depois se tornou a Embrapa Amazônia Oriental. Passou mais de 9 anos como diretor da instituição. Dentre as atividades docentes, foi professor do Colégio Parra de Carvalho e do Colégio Gentil Bittencourt, todos dois com a disciplina de História Natural. E foi um dos professores fundadores da Escola de Agronomia da Amazônia, que depois veio se tornar FICAP e depois UFRA. Participou da Comissão de Planejamento e Superintendência do Plano da Valorização Econômica da Amazônia como chefe da Subcomissão de Agricultura. Cursou a Escola Superior de Guerra, foi consultor do ICA e da Embrapa, recebeu homenagem na Assembleia Legislativa com o título de Cidadão do Pará e também pelo Exército Brasileiro com a condecoração de Medalha do Pacificador por relevantes serviços prestados na implantação de colônias militares na faixa de fronteira. Pela antiga FICAP, recebeu diploma de professor emérito em 1989 e mérito em Ciências Agrárias em 1991. Pelo Clube de Engenharia do Pará, recebeu diploma de mérito científico em 1999. A Embrapa o homenageou dando o nome do prédio Rubens Rodrigues Lima ao prédio central da instituição. É autor de inúmeras publicações, principalmente sobre estudos de produção na área de várzea e suas possibilidades agropecuárias. Como consultor, realizou 15 expedições em diferentes zonas e regiões fisiográficas da Amazônia, selecionando e coletando material de propagação de plantas da cultura pré-colombiana. Em 2000, foi novamente homenageado pelo CREA-Pará por relevantes contribuições prestadas à classe tecnológica e pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará, a EAPA, com o título de Engenheiro Agrônomo do Ano. Já em 2002, recebeu homenagem da Universidade Federal Rural da Amazônia, dando o nome de professor Rubens Lima ao prédio central da instituição. Foi homenageado também no 4º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais pela contribuição ao desenvolvimento do ensino da pesquisa em sistemas agroflorestais. O professor Rubens Lima contribuiu com a formação de mais de 2 mil profissionais brasileiros e estrangeiros que estudaram na UFRA. Já com mais de 70 anos, o professor Rubens Lima ainda efetuou o trabalho de coleta e pesquisa de plantas de cultura pré-colombiana na Amazônia brasileira. Atualmente, o professor Rubens Lima, com cerca de 84 anos, é proprietário de uma fazenda na Ilha do Mosqueiro, onde compatibiliza a preservação do meio ambiente e paisagismo, com atividades econômicas de avicultura associada com açaí e cupuaçu, criação de gado bovino de dupla aptidão e produção de reprodutores e matrizes da raça de pato regional formada na própria fazenda. Vem contribuindo para a autossuficiência da produção do pato no estado do Pará e ainda exerce suas atividades profissionais, notadamente na produção de semente de cupuaçu, inclusive exportando para outros estados. Professor Rubens Lima, que nasceu no Seringal, Barão do Rio Branco, à margem direita do rio Moá, afluente do rio Juruá, quase na fronteira do Peru, é um exemplo de vida para os jovens pesquisadores, um exemplo a ser seguido, e a homenagem que ele vai receber da Academia Paraense de Ciências nada mais do que justo por tudo que ele prestou de serviço à comunidade acadêmica e pelo profissional que ele representa. Então, mais uma vez, a Rádio Web dá os parabéns ao professor Rubens Lima. Muitas felicidades e muita saúde. Vamos hoje ficando por aqui nosso episódio de estreia, episódio número 0, 16 de dezembro de 2009, da UFRA Digital, a inauguração da nossa rádio, que deve estar acontecendo. Prestigie o colóquio. O UFRA Digital vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência de todos vocês. Devemos voltar dentro em breve com um formato mais definitivo do programa, com notícias, eventos que estão acontecendo na UFRA, aviso à comunidade acadêmica. E mais uma vez agradecemos a audiência. Vamos ficando por aqui. Até o próximo podcast UFRA Digital.